Antena Web Informação. Em primeira instância, pode parecer que não há muito para debater quando falamos em temas que envolvem a religião. Em Fé em Debate, mostramos-lhe que não é bem assim. Fé em Debate, um programa para ouvir e analisar, para escutar e refletir. Fé em Debate, às quartas-feiras, às 10 da noite, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Mais uma noite de distúrbios na cidade de Ferguson, em St. Louis, no Missouri. Mais uma vez, a polícia teve uma noite pouco tranquila, depois de mais uma noite de protestos. Na passada semana, Michael Brown, um afro-americano, foi morto por polícia quando este jovem, Michael Brown, se encontrava desarmado e não representava qualquer tipo de perigo para as autoridades. Na verdade, nem sequer terá prevaricado as autoridades norte-americanas. Mas o que é certo, abatido a tiro, e agora, desde então, que se têm verificado vários protestos. De tal ponto que na própria cidade de Ferguson se declarou um recolher obrigatório. Está a ser respeitado de forma continuada. Esta noite passada, mais distúrbios, mais tensões, mais protestos. E estes mesmos protestos parecem continuar nas próximas noites. Barack Obama apelou à calma, mas por enquanto não há qualquer sucesso com respeito a esse pedido de calma. Novobanco.pt. Os internautas que digitarem o endereço do antigo BES vão parar este novo endereço. É que agora o novo banco, o Banco Bonte, como também é conhecido, vai mudar de nome, de marca, e tudo o que estava associado ao BES vai passar para uma nova imagem. A ideia de Vitor Bento, que está à frente do projeto do novo banco, é recuperar vários dos clientes que o BES perdeu e não associar os novos produtos à imagem do banco, que era gerido pelo Grupo Espírito Santo. O BES entrou em falência neste mês de julho e princípios de agosto e agora está dividido em duas partes, resultado da intervenção estatal que se conheceu neste mês de agosto. Assim, o banco foi dividido em dois. Uma das partes ficará com os acionistas, o Banco Mau, ou Bad Bank. O novo banco, que é produto do Estado, irá ser reformulado antes de ser privatizado. Mas o novo banco tem ainda então esta questão a tratar, o novo, nova marca, o novo nome e toda uma gama de produtos que não deverão estar associados ao nome BES. Quanto ao serviço de saúde do BES, a Espírito Santo de Saúde, há uma empresa mexicana que estará interessada em adquirir o Espírito Santo de Saúde, que entre outros hospitais gera o Hospital da Luz, em Lisboa. Não há muitas informações sobre este assunto, sabe-se apenas que o Ángeles é uma empresa 100% mexicana e que está então interessada em adquirir, parcial ou totalmente, o Espírito Santo de Saúde, uma das empresas gerida pela Rio Forte do GES, o Grupo Espírito Santo. Júlio Assange vai sair em breve da Embaixada do Equador no Reino Unido, onde se encontra há 2 anos. O criador do WikiLeaks foi detido, aliás, foi acusado por violação, mas o que está em causa é a divulgação de documentos importantes, documentos secretos das forças norte-americanas e não só. Julian Assange diz que as autoridades suecas e britânicas pouco ou nada fizeram nestes 2 anos. Ao inverso, o estado de saúde de Julian Assange continua a agravar-se e o mesmo deverá deixar a capital, aliás, deverá deixar a embaixada equatoriana no Reino Unido, onde se encontra então há 2 anos, para não ser julgado pelas autoridades nem norte-americanas nem suecas. Edward Snowden está disposto a entregar-se às autoridades norte-americanas, depois de ter divulgado documentos importantes que respeitaram, respeitantes também à espionagem, entre outros assuntos, Edward Snowden viu-se obrigado a fugir e em praticamente nenhum país conseguiu exílio. Apenas na Rússia, onde os norte-americanos não conseguem chegar, nem fazer ceder. Há 3 anos que Edward Snowden poderia estar em território russo, mas mesmo está disposto a entregar-se mediante algumas condições, mas entre as quais não está o não ser julgado pelas autoridades norte-americanas. Aliás, é mesmo isso que Edward Snowden quer, ser julgado pelas autoridades norte-americanas. Disse recentemente que o mais importante do que me acontece a mim é o que acontece à justiça norte-americana. Edward Snowden dá assim uma conferência surpreendente, deixando antever uma possível saída de território russo. Mas ainda assim, Edward Snowden diz que quanto à transparência com que estas questões são tratadas dentro dos próprios Estados Unidos, é ainda muito pouca e aconselha os norte-americanos a não confiarem nos serviços secretos dos Estados Unidos da América. No desporto, Marcos Rojo vai sair do Sporting Clube de Portugal depois de ter tido alguns problemas com a direção. A equipa do Sporting Clube de Portugal parece ter chegado a acordo com o Manchester United e vai mesmo enviar o transjogador por uma quantia de 20 milhões de euros. Marcos Rojo não quis jogar mais no Sporting Clube de Portugal, pois sentiu-se tentado pela oferta do Manchester United. O mesmo aconteceu, ou uma situação muito semelhante aconteceu com o jogador Slimani. Esta questão não está tão decidida, o que está ainda a levantar alguma celeuma, mas quanto à questão de Marcos Rojo, está já a ser resolvida. Estes 20 milhões de euros poderão ser convertíveis não em euros especificamente, mas sim em jogadores. E o mais provável é que Nani, que fez parte da academia do Sporting, regresse. O jogador, que chegou inclusive a representar o Sporting enquanto jogador sénior, poderá regressar nesta temporada ao Sporting Clube de Portugal. Algo pouco provável dentro do panorama do futebol português, mas que é bem possível de vir a acontecer. A Rádio Nacional Antena 1 avançou ontem com esta notícia e afirma que hoje poderá mesmo ser confirmado oficialmente a chegada, o regresso de Nani ao Clube dos Leões. Amanhã o Futebol Clube do Porto vai defrontar o Lille em França num jogo que está relacionado com o play-off de apuramento à Liga dos Campeões. Os portistas são favoritos, mas o Lille é forte. Aliás, já derrotou a equipa de Leonardo Jardim, o Mónaco. Ao Futebol Clube do Porto, algumas questões que levantam algumas dúvidas sobre esse favoritismo. Desde logo, a renovada equipa, a ausência de jogadores importantes, como Fernando, e o Nuno, que ainda estará a afinar táticas. O Lille tem uma equipa mais estabilizada, mas ainda assim não é o favorito para esta play-off, para esta fase de apuramento da Liga dos Campeões. Para fechar, ontem na minha informação, conto-lhe que Júlio César, que representou o Brasil no Mundial de Futebol, vai jogar pelo Sporting Benfica. O jogador já estará em Lisboa e vai então assinar pelo clube encarnado. Já estava à procura de mais um guarda-redes para substituir o lugar deixado de vago por Oblak. Será então Júlio César a assumir as redes da baliza encarnada. O ontem na minha informação fica por aqui, mas regressa amanhã. Às 13h25. Boa tarde, ouvinte.